ligado, espreitado maloqueiro no conceito de alerta. Na lei da rua, aonde piso, aonde vou, bem acompanhado estou. O preto velho e os orixás na minha cola que me rege e me guarda. Lá no mar, vou olhar, vou ouvir a música do mar. Meus caminhos, minha trilha, minha mãe confiar. O negócio urbano volta no Espírito Santo, diretamente de Alemar, lá onde tudo veio começar. Negritude, batuque, estrela, numeral, astronomia, natureza, conjuga o verbo primordial. África, tubo de ensaio dos americanos, alvo do saque do Vaticano, infectando, violentando a mãe do mundo, porcos imundos, H externo, covil dos teutos. Coloca o luxo da morte no pescoço da madame, vai pra vala, uma bala na cara. No primeiro vacilo o preto vai cobrar, tá na espreita, já fita joia preta, tá armada treta. Quem me dera nada disso, capitalismo, latrocínio, presídio, homicídio. Não estivesse aqui, o fruto da ignorância humana persiste em nos destruir. Tem sempre um pivete que fita. Tem sempre um vento forte em cada esquina. Fica sossegado, afroterrorista obcecado que cresceu do meu lado. Num cotidiano sinistro e mal estruturado. Reforma agrária, homenagem do 13 de maio. 12 incompetentes fuderam, jogaram no gueto os afrodescendentes. Rui Barbosa, princesa Isabel, histórica mentira, a farsa pensada dos cães capitalistas. A resistência do conhecimento na favela, no samba, no congo, no hip hop, na ciranda da levada da Dona Lili. Na ciranda da levada da Dona Lili. Eu tenho que levantar a cabeça, eu já estou saturada de andar olhando pro chão. Todos dizem é minha pobre coitada, só anda suja e rascada, fumando guimba do chão. O meu almoço é um pirão de farinha, é um copo d'água que às vezes tome alguma vendinha. Todos me rejeitam, sou filha de marinheiro. Calçada é minha cama, tamanca é o meu travesseiro. Pegando as ideias e dando procedimento, libertação da mente é a fita, não espere o momento. O sol e a lua, a bênção do amanhecer, sabedoria na veia, veaco pro sistema, andar na teia, desbaratina, o jogo é contra, boca, craque, assalto, gambé. A fome, miséria, a morte dos irmãos, reação, educação, não vale a pena virar ladrão, não é solução. Escravo urbano, aprisionado pelo capital, tirando onda sem razão, alienado, escravo da propaganda da televisão, etiquetando a ignorância, afastamento ancestral. Capacidade tá na cuca, a busca é só sua, escolha a vida, recuse a morte. A africanidade que rege e fortalece pro combate, na consciência, no rap, na dança, na arte, erguei o estandarte. Todos unidos, irmãos, sorte as razões. Liberdade, desgarro, pois somos varões. Cura do medo, claridade da visão, capacidade do entendimento, muito além da cultura, da imaginação. A resistência do conhecimento na favela, no samba, no congo, no hip hop, na ciranda da levada da Dona Lili. No samba, no congo, no hip hop, na ciranda da levada da Dona Lili. Eu vivo da malandragem, eu só não posso me esquecer do batedor. Tu pode escrever o que eu vou dizer, eu vivo melhor de que um trabalhador. Não tenho nada, a minha vida noite e dia farria, é noite e dia farria. Mas não há nada que me faça eu me esquecer do batedor. Mas é por isso eu nunca fui trabalhador. Mas é por isso eu nunca fui trabalhador. Mas é por isso...